mais brasileiro vem desejar pro ano inteiro muita saúde e prosperidade, que haja harmonia e felicidade. O Dolinho quer pra você todo o amor neste Natal, que o ano novo seja o melhor. O Guaraná mais brasileiro vem desejar. Mais brasileiro vem desejar pro ano inteiro muita saúde e prosperidade, que haja harmonia e felicidade. Meus amiguinhos, Feliz Natal para vocês! Um ano novo com muita paz, muito amor no coração. Um abraço do Dolinho! Que o ano novo seja o melhor. O Guaraná mais brasileiro vem desejar. Feliz Natal, o melhor ano novo. Um beijo do Dolinho.